nadando no meio dos tubarões. Aqui a mesma coisa é a lei do mais forte. Então andamos escondidos e, pra piorar, marginalizados por essa sociedade. Encarnados em PDPs chamados de burguesia. Montando e articulando a formar o caos total. Não há vida feliz, não há vida sossegada. Mas pra quem importa a situação de agora? Somos merda pra eles, já dizia Cazuza. Crime sem ordem, matam um choque. Vendo os crimes, eu sou obrigado a ficar calado. Brasil enviando repercussão mundial. Falsete de amigo correr atrás de você. Nadando no meio dos tubarões ou estando rodeado de ferozes leões. Aqui a mesma coisa é a lei do mais forte. Pra quem é diminuto, o destino é a morte. Então andamos escondidos e, pra piorar, depois chega a chiva pra nos culpar. Marginalizados por essa sociedade, com ódio e inveja de bondade com a maldade. Encarnados em PDPs chamados de burguesia. Enquanto isso existir, não haverá poesia. Montando e articulando a formar o caos total. Volte escrutidão na maior cara de pau. Não há vida feliz, não há vida sossegada. Ser feliz aqui se torna a mortal piada. Culpa do governo, esse bicho preguiça. Policiais fardados têm cheiro de carniça. Mas pra quem importa a situação de agora? Do governo que nos usa e depois joga fora. Somos merdas pra ele, já dizia Cazuza. Transformam no puteiro, SCV não me acusa. Crimes sem ordem, matam pichote. Eu te pergunto, onde arranjo meu mote? Vendo os crimes, eu sou obrigado a ficar calado pra continuar a viver, mas eu só vivo bolado. Brasil leviando repercussão mundial. Lama sempre atola no Distrito Federal. Falsete de amigos corre atrás de você, preparando o bote pra te fuder.